Chernov. A Talamasca nunca conseguiu corroborar a história sobre a intenção de aborto, mas algumas enfermeiras de Saint Anne disseram mais tarde aos nossos investigadores que dezenas de primos Mayfair tinham ido visitar Anta ao hospital psiquiátrico. Não aceitam um não como resposta, escreveu Irvin Dandridge. Insistem em vê-la e são todos unânimes em dizer que está a recuperar bem. Está entusiasmada com o bebé e é claro que todos a inundaram de presentes. Beatrice, a sua jovem prima, levou-lhe roupas de bebé antigas com renda, que tinham sido de uma tal tia-avó Suzette. É claro que é do conhecimento geral que Anta nunca se casou com o artista de Nova York, mas que é que isso importa quando se tem o apelido Mayfair? E Mayfair será para sempre. Os primos mostram-se igualmente determinados depois de Anta sair de Saint Anne e ir para a casa de Fudge Street para convalescer no antigo quarto de Stella, no lado norte da casa. Tinha permanentemente enfermeiras com ela. E foi muito simples para os nossos investigadores obterem informações através delas. A casa foi descrita como sendo insuportavelmente sombria, mas Millie Dear e Belle cuidavam extremamente bem de Anta. Na realidade, as enfermeiras não tinham praticamente nada para fazer. Millie Dear estava sempre sentada a fazer companhia a Anta no pequeno alpendre do segundo andar que dava para o seu quarto. E Belle tricotou peças de roupa muito bonitas para o bebé. Cortland ia vê-la todos os dias ao fim da tarde, ao regressar do trabalho. Creio que a senhora da casa não o queria lá, disse uma das enfermeiras. Mas ele não deixava de ir. Nunca faltava. Ele e um outro senhor novo, creio que o seu nome era Sheffield, sentavam-se ao pé da doente durante um bocado, todas as tardes, e conversavam. Segundo os mexericos provenientes da família, Sheffield tinha lido algumas coisas que Anta escrevera quando vivia em Nova York e afirmava que Anta era muito boa escritora. As enfermeiras falavam dos caixotes que tinham vindo de Nova York, caixotes de livros e de papéis que Anta examinou, mas que não teve forças para desencaixotar. Não parece que tenha qualquer problema mental, disse uma das enfermeiras. A tia chama-nos ao corredor e faz-nos as perguntas mais estranhas. Insinua que a rapariga é congenitamente louca e que poderá fazer mal a alguém. Mas os médicos não nos disseram nada sobre isso. É uma rapariga calada e melancólica, tem ar e fala como se fosse muito mais nova do que é. Mas não é aquilo a que eu chamaria louca. Deirdre Mayfair nasceu a 4 de outubro de 1941, no antigo Mercy Hospital, junto ao rio, que mais tarde foi demolido. Aparentemente, o parto não foi particularmente difícil e Anta foi sujeita à anestesia geral, como era hábito nesse tempo. Os Mayfair encheram os corredores do hospital nas horas de visita, durante os 5 dias em que Anta lá esteve. O seu quarto estava cheio de flores. O bebé era uma linda menina, muito saudável. Mas o fluxo de informações que aumentara tão dramaticamente com o envolvimento de Amanda Grady Mayfair cessou abruptamente 2 semanas depois de Anta voltar para casa. Os primos eram mandados embora pela criada negra, a tia Easter, ou por Nancy, quando iam fazer a sua segunda ou terceira visita. Com efeito, Nancy tinha deixado o seu emprego como arquivista para tomar conta do bebé. Ou para nos manter afastados, disse Beatrice à Amanda pelo telefone. E mostrava-se intransigente quanto à mãe e o bebé não poderem ser perturbados. Quando Beatrice lá foi perguntar pelo batizado, foi-lhe dito que o bebé já tinha sido batizado em Santa Alfonsos. Indignada, telefonou a Amanda para Nova York. Cerca de 20 primos assaltaram a casa num domingo à tarde. Anta ficou extremamente feliz por os ver, disse Amanda a Alan Carver, Estava encantada. Não fazia ideia de que eles a tinham ido visitar e telefonado. Ninguém lhe tinha dito nada. Não sabia que as pessoas davam festas quando haviam batizado. Carlota tinha tratado de tudo. Ficou magoada quando se apercebeu do que se tinha passado. E todos mudaram imediatamente de assunto. Beatriz ficou furiosa com Nancy. Mas Nancy estava apenas a fazer o que Carlota a mandava fazer. Aquela família. Há tantas coisas que eu lhe podia contar. A 30 de outubro desse ano, Anta foi oficialmente declarada a beneficiária e administradora do legado Mayfair. Assinou uma procuração, nomeando Cortland e Sheffield Mayfair seus representantes legais em todos os assuntos relacionados com dinheiro. E pediu-lhes que criassem de imediato um fundo para a gestão do restauro da casa de First Street. Mostrou-se preocupada com o estado de conservação de toda a propriedade. Mexericos do meio judicial contam que Anta ficou estupefacta ao descobrir que era dona da casa. Nunca fizera a menor ideia. Queria redecorá-la, pintá-la, restaurar tudo. Carlota não esteve presente na reunião de Anta com os tios. Exigira que a sociedade de advogados Mayfair and Mayfair lhe fornecesse as conclusões de uma auditoria completa a tudo o que tinha sido feito em nome de Anta desde a morte de Stella, dizendo que os registros atuais eram insuficientes, e recusou-se a participar em qualquer tipo de discussão legal até receber esta auditoria para estudo. Sheffield disse à mãe, Amanda, que Anta tinha sido deliberadamente induzida em erro quanto ao legado. Ela pareceu magoada e até um pouco chocada quando as coisas lhe foram explicadas, e foi Carlota quem a magoou. Mas a única coisa que dizia era que provavelmente Carlota tinha agido sempre com boas intenções. O grupo foi almoçar ao Galatoire para comemorar. Anta estava nervosa por deixar ficar o bebé, mas pareceu ter gostado. Ao sair em Sheffield, ouviu-a fazer a seguinte pergunta ao pai: então quer dizer que, mesmo que quisesse, ela não me podia pôr fora de casa? Não me podia pôr na rua? A casa é tua, ma chérie, disse-lhe Cortland. Ela tem autorização para lá viver, mas isso depende inteiramente da tua aprovação. Anta ficou muito triste. Ela costumava ameaçar-me, disse baixinho. Costumava dizer que me punha na rua se eu não fizesse o que ela dizia. Depois Cortland afastou Anta do grupo e levou-a a casa sozinho. Dias depois, Anta e o bebé foram almoçar com Beatrice Mayfair a um outro restaurante elegante do French Quarter. Uma ama foi com elas para levar o bebé a passear no seu belo carrinho de verga branca, enquanto as duas saboreavam o vinho e o peixe. Quando mais tarde Beatrice descreveu tudo aquilo à Amanda, disse-lhe que Anta se tinha transformado numa jovem senhora. Anta recomeçara a escrever. Estava a trabalhar num romance e ia remodelar por completo a casa de First Street. Queria mandar reparar a piscina. Falou um pouco sobre a mãe, de como a mãe gostava de dar grandes festas. Parecia cheia de vida. Com efeito, foram contactados vários empreiteiros para apresentarem orçamentos para uma restauração completa, incluindo pintura, reparações de carpintaria e alguns trabalhos de alvenaria. Os vizinhos ficaram encantados ao saber isto pelos criados. Dandridge escreveu que um reputado ateliê de arquitetos tinha sido consultado sobre a reconstrução do edifício. Anda escreveu uma breve carta à Amanda Grady Mayfair em meados de novembro, agradecendo-lhe a sua ajuda em Nova York. Agradeceu-lhe por ter enviado a correspondência de Greenwich Village. Dizia que estava a escrever contos e de novo a trabalhar no seu romance. Quando Monsieur Bordereau, o carteiro, passou no seu habitual giro às 9 da manhã do dia 10 de dezembro, Anta estava à sua espera ao portão. Tinha vários subscritos grandes para mandar para Nova York. Podia comprar-lhe os selos? Ele? Calcularam o peso. Ela disse que não podia deixar o bebê para ir aos correios. E ele levou os subscritos. Anta também lhe deu um molho de cartas normais para seguirem para várias moradas em Nova York. Ela estava muito excitada, disse ele. Ia ser escritora. Era uma rapariga encantadora. E nunca me esquecerei que fiz um comentário sobre o bombardeamento de Pearl Harbor que o meu filho se tinha alistado na véspera e que finalmente tínhamos entrado na guerra. E sabe, ela não sabia de nada, nem sequer sabia do bombardeamento, nem da guerra. Era como se vivesse num sonho. A rapariga encantadora morreu nessa mesma tarde, quando o mesmo carteiro foi entregar o correio da tarde, às 3:30. Havia uma tempestade sobre o Garden District. Estava a chover a potes. No entanto, juntara-se uma multidão no jardim dos Mayfair e a carroça do cangalheiro estava no meio da rua. O vento soprava violentamente. Monsieur Bordereau ficou por ali, apesar do mau tempo. Miss Bell estava no alpendre a soluçar. E Miss Millie tentou dizer-me o que estava a passar, mas não conseguiu dizer palavra. Depois Miss Nancy veio ao alpendre e gritou-me: vá à sua vida, Monsieur Bordereau. Tivemos uma morte. Saia da chuva. Monsieur Bordereau atravessou a rua e abrigou-se no alpendre de uma das casas vizinhas. A governanta disse-lhe através da porta de rede que tinha sido Anta Mayfair quem tinha morrido. Aparentemente caíra do telhado do alpendre do terceiro andar. A tempestade era terrível, disse o carteiro. Um verdadeiro furacão. No entanto, ele ficou a ver, enquanto um corpo era colocado na carroça do cangalheiro. Estava lá Red Lonigan com seu primo, Leroy Lonigan. Depois, a carroça foi-se embora. Por fim, Monsieur Bordereau retomou a distribuição do correio. E passado pouco tempo, mais ou menos quando chegou a Britannia Street, o tempo mudou. Quando passou por lá, no dia seguinte, o passeio estava coberto de folhas. Ao longo dos anos, a Talamasca recolheu numerosas histórias relacionadas com a morte de Anta. Mas talvez nunca se venha a saber o que realmente aconteceu naquela tarde do dia 10 de dezembro de 1941. Monsieur Bordereau foi o último estranho a ver ou falar com Anta. A ama do bebê, uma mulher idosa chamada Bertha Flanagan, tinha estado doente nesse dia. O que se sabe através dos relatórios da polícia e dos comentários reservados feitos pela família Lonigan e pelos padres da paróquia é que Anta saltou ou caiu do telhado do alpendre que dava para a janela do sótão do antigo quarto de Julien, algures antes das 3 da tarde. A história de Carlota, recolhida destas mesmas fontes, é a seguinte. Tinha tido uma discussão com a rapariga por causa do bebê, porque o comportamento de Anta se deteriorara a tal ponto que nem sequer alimentava o bebê. Não estava de forma alguma preparada para ser mãe, disse Miss Carlota ao agente da polícia. Anta passava horas a datilografar cartas e histórias e poemas, e Nancy e as outras tinham de bater violentamente à porta para a obrigar a perceber-se de que Deirdre estava a chorar no berço e precisava tomar um biberão de leite ou de ser amamentada. Anta ficou histérica com este último argumento. Subiu a correr os 2 lances de escadas até ao sótão, a gritar que a deixasse em paz. Carlota, com medo de que Anta se ferisse a si própria, como acontecia frequentemente, segundo Carlota, seguiu-a até ao antigo quarto de Julien. Aí Carlota descobriu que Anta tinha tentado arrancar os próprios olhos e conseguira efetivamente fazer bastante sangue. Quando Carlota a tentou controlar, Anta libertou-se, indo cair para trás, pela janela, para cima do telhado de ferro fundido do alpendre. Aparentemente rastejou até à borda e depois desequilibrou-se ou saltou deliberadamente. Teve morte imediata quando bateu com a cabeça nas lajes, a uma altura de 3 andares. Cortland ficou fora de si quando soube da morte da sobrinha. Foi imediatamente a First Street. Aquilo que mais tarde disse à mulher em Nova York foi que Carlota estava absolutamente desfeita. O padre estava com ela. Um tal padre Kevin, da Igreja Redemptorista. Carlota não parava de dizer que ninguém compreendia até que ponto Anta era frágil. Eu tentei impedi-la, disse Carlota. Em nome de Deus, que é que era suposto eu fazer mais? Millie Dear e Belle estavam demasiado perturbadas para falarem sobre isso. Belle parecia estar a confundir tudo aquilo com a morte de Stella. Apenas Nancy tinha coisas francamente desagradáveis a dizer. Queixando-se de que Anta tinha sido mimada e protegida toda a sua vida e que tinha a cabeça cheia de sonhos idiotas. Quando Bertha Flanagan, a ama, foi contactada por Cortland, pareceu estar com medo. Era idosa e quase cega. Disse que não tinha conhecimento de Anta alguma vez ter ferido a si própria, ou ficar histérica, ou qualquer coisa parecida. Recebia as suas ordens de Miss Carlota. Miss Carlota tinha sido muito boa para a sua família. Miss Flanagan não queria perder o emprego. Só quero tomar conta daquele bebê amoroso, disse à polícia. Agora, aquele bebê querido precisa de mim. Com efeito, tomou conta de Deirdre Mayfair, até a garota ter 5 anos. Por fim, Cortland disse a Beatrice e a Amanda para deixarem Carlota em paz. Carlota era a única testemunha do que acontecera. E o que quer que tivesse acontecido naquela tarde, a morte de Anta tinha sido um terrível acidente. O que é que alguém podia fazer? Não houve uma verdadeira investigação à morte de Anta. Não foi feita a autópsia. Quando o cangalheiro teve suspeitas, depois de examinar o corpo e concluiu que os arranhões na cara de Anta não tinham sido auto-infligidos, contactou o médico da família e foi aconselhado a esquecer o assunto. Anta era louca. Era essa a conclusão oficial. Tinha sido instável durante toda a vida. Tinha estado internada em Bellevue e no St. Anne's Asylum. Dependia dos outros para cuidar de si própria e do seu bebê. Deve ser acrescentada mais uma nota a esta sinistra história. Nunca, em qualquer retrato ou em qualquer descrição de Anta, durante a sua vida em Nova Orleans ou em Nova York, aparece alguma vez a Esmeralda Mayfair. Sean Lacey nunca pintou Anta com a Esmeralda. Nenhum parente alguma vez referiu vê-la durante os anos da vida de Anta. Mas quando Anta morreu, tinha a Esmeralda ao pescoço. A pergunta é óbvia. Por que é que Anta tinha a Esmeralda posta nesse preciso dia? Teria sido o facto de estar com a Esmeralda posta que provocara a discussão final? E se os arranhões no rosto de Anta não eram auto-infligidos? Teria Carlota tentado tirar os olhos a Anta? E se sim, porquê? Fosse como fosse, a casa de First Street ficou uma vez mais envolta em mistério. Os planos de restauro de Anta nunca foram realizados. Após furiosas discussões nos escritórios de Mayfair, de uma das vezes Carlota saiu intempestivamente, chegando mesmo a partir o vidro da porta, Cortland foi ao ponto de requerer, em tribunal, a custódia da bebé Deirdre. O neto de Clay Mayfair, Alexander, também veio à liça. Ele e a mulher Eileen tinham uma bela mansão em Metairie. Podiam adotar oficialmente o bebê ou apenas ficar com ele informalmente, conforme Carlota quisesse. Amanda Grady Mayfair tinha dito a Alan Carver, o homem de sociedade que era nosso informador secreto, O Cortland quer que eu volte para casa para tomar conta do bebé. Devo dizer que tenho muita pena daquela criança. Mas não posso voltar para Nova Orleans, passados estes anos todos. Carlota só faltou rir-se na cara de todos estes benfeitores, como lhe chamava. Disse ao juiz, bem como a qualquer pessoa da família que lhe perguntasse, que Anta tinha estado gravemente doente. Era inegavelmente loucura genética, que podia muito bem vir a manifestar-se na filhinha de Anta. Não tinha a menor intenção de permitir que alguém levasse Deirdre da casa da sua mãe, ou que a afastasse da querida Miss Flanagan, ou da encantadora Belle, ou da querida Millie, que adoravam a criança e que tinham completa disponibilidade para cuidar do bebé a tempo inteiro, como mais ninguém tinha. Quando Cortland se recusou a desistir, Carlota ameaçou-o diretamente. A mulher tinha-o deixado, não tinha? Talvez a família gostasse de saber, passados todos aqueles anos, exatamente o tipo de homem que Cortland era. Os primos ficaram a pensar nas suas difamações e insinuações. O juiz do processo tornou-se impaciente. Em sua opinião, Carlota Mayfair era uma mulher de impecável virtude e excelente critério. Por que é que a família não aceitava a situação? Santo Deus, se todos os bebés órfãos tivessem tias tão encantadoras como Millie e Belle e Carlota, o mundo seria bem melhor. O legado ficou nas mãos de Mayfair and Mayfair e a criança nas mãos de Carlota. E o assunto foi abruptamente encerrado. Apenas um outro ataque à autoridade de Carlota foi tentado. Foi em 1945. Cornell Mayfair, um dos primos de Nova York e descendente de Lestan, tinha terminado o internato no Massachusetts General. Estava a tirar a especialidade de psiquiatria. Tinha ouvido histórias incríveis sobre a casa de Fir Street pela sua prima, por afinidade, Amanda Grady Mayfair, e também por Louisa Ann Mayfair, a neta mais velha de Garland, que frequentou Radcliffe e teve um caso com Cornell enquanto lá esteve. Que conversa era aquela de loucura congénita? Cornell ficou fascinado. Além disso, ainda estava apaixonado por Louisa Ann, que preferiu regressar a Nova Orleans a casar com ele e viver em Massachusetts. E ele não conseguia compreender a dedicação da rapariga à sua casa. Queria visitar Nova Orleans e a família de Fir Street e os primos de Nova York acharam que era boa ideia. Quem sabe, disse ele a Amanda, num almoço no Waldorf, talvez eu goste da cidade e talvez Louisa Ann e eu consigamos resolver a nossa vida. A 11 de fevereiro, Cornell chegou a Nova Orleans, hospedando-se num dos hotéis da Baixa. Implorou a Carlota que falasse com ele. E ela deixou que ele fosse lá à casa. Como mais tarde contou à Amanda ao telefone, esteve na casa talvez umas 2 horas, tendo estado sozinho com a pequena Deirdre, então com 4 anos. Não lhe posso dizer o que descobri, disse ele, mas aquela criança tem de ser tirada daquele meio. E muito francamente, não quero que Louisa Anne se envolva nisso. Contar-lhe-ei tudo quando regressar a Nova York. Amanda insistiu para ele telefonar a Cortland, para contar todas as suas preocupações a Cortland. Cornell confessou que Louisa Ann tinha sugerido o mesmo. Não quero fazer isso para já, disse Cornell. Acabei de ter uma indigestão de Carlota. Não quero conhecer mais gente esta tarde. Convicta de que Cortland ajudaria, Amanda telefonou-lhe e contou-lhe o que se estava a passar. Cortland apreciou a preocupação do Dr. Mayfair. Telefonou a Amanda mais tarde, nesse mesmo dia, para lhe dizer que tinha combinado encontrar-se com Cornell para jantar no Kolb's, na Baixa. Telefonar-lhe-ia depois de terem conversado, mas podia desde já dizer que gostava do jovem médico. Estava ansioso por ouvir o que ele tinha para dizer. Cornell não apareceu para jantar. Cortland esperou no Kolb's Restaurant e depois telefonou para o quarto de Cornell. Ninguém atendeu. Na manhã seguinte, a empregada do hotel foi encontrar Cornell morto. Estava deitado na cama, em desalinho, completamente vestido, de olhos semiabertos, com um copo meio de whisky na mesa ao seu lado. Não se descobriu qual a causa imediata da sua morte. Na autópsia feita a pedido da mãe de Cornell, bem como do médico legista de Nova Orleans, descobriu-se que Cornell tinha uma pequena quantidade de um potente narcótico misturado com álcool no sangue. Foi considerada uma sobredose acidental e não houve mais investigações. Amanda Grady Mayfair nunca perdoou a si própria ter mandado o jovem doutor Cornell Mayfair a Nova Orleans. Louisa Ann nunca recuperou. E continua até hoje solteira. Cortland, fora de si, acompanhou a urna até Nova York. Terá Cornell sido vítima das bruxas Mayfair? Somos, uma vez mais, obrigados a dizer que não sabemos. No entanto, há um pormenor que nos dá uma indicação de que Cornell não morreu da pequena quantidade de narcótico e de álcool que tinha no sangue. O médico legista que examinou o corpo de Cornell antes deste ser retirado do quarto de hotel, reparou que os olhos de Cornell estavam cheios de vasos capilares rebentados. Sabemos que este é um dos sintomas da asfixia. É possível que alguém tenha incapacitado Cornell gravemente, pondo-lhe uma droga na bebida. Foi encontrado whisky no copo em cima da mesa, tendo depois asfixiado com uma almofada, quando ele já não se podia defender. Quando a Talamasca tentou investigar este caso, através de um reputado detetive privado, a pista estava fria. Ninguém no hotel se lembrava se Cornell Mayfair tinha tido alguma visita nessa tarde. Tinha pedido whisky através do serviço de quartos? Nunca ninguém tinha feito estas perguntas. Impressões digitais não tinham sido tiradas. Afinal de contas, não se tratava de um assassínio. Mas é agora a altura de passarmos a Deirdre Mayfair, a atual herdeira do legado Mayfair, que ficou órfã aos 2 meses e foi deixada a cargo das tias idosas.